A vida é feita de fazer escolhas. Joga a moeda, vai caro ou coroa. E feita assim o charme da patroa. Digas qual vai ser? Qual vai ser? Segui a saga ligeiro, atento como giraia. Dei um tempo nas track, percorri as quebradas. Vi na baga do olho, a lealdade firmou. De quem caminha o certo, o errado, lenda virou. A escolha é livre na vida, é a estrada perdida. Num start já era, limitou a saída. Decisão tá em jogo, consequência em dobro. Alucinante como a madrugada, eu quero de novo. Desvendar nossos mitos, brindar sem conflito. A lua que se faz presente, hoje no infinito. Pré-requisito, momento precioso. Liberdade na elegância e viver sem sufoco. Tempo me convida a rever nossa história, onde o ator principal já não quer mais esmola. E viver na perifa foi um plano de outrora. No livre-arbítrio é você quem escolhe. E agora? A vida é feita de fazer escolhas. Joga a moeda, vai caro ou coroa. E feita assim o charme da patroa. Digas qual vai ser? Qual vai ser? A vida é feita de fazer escolhas. Joga a moeda, vai caro ou coroa. E feita assim o charme da patroa. Digas qual vai ser? Qual vai ser? Estar em evidência nem sempre a par da situação. Com o íntimo ferido é punk a solidão. Em passos largos quem não sente a consequência de fato. Cabeça erguida um bom remédio, suporto intimado. Quero ousar, sonhar, sentir a brisa. Adormecer as verdades em meio à adrenalina. Colher os frutos da sinceridade que plantei um dia. Abençoar os mopri, defende a quebradinha. Drink sedução. Então, Bruno, qual vai ser? Vai escolar ou vai ficar se fazendo? Tô só resolvendo as paradas aqui, daqui a pouco já te respondo. Decide aí, vai vir ou vai me deixar no vácuo? Calma aí que eu já tô chegando então. Tá, tá, vem que eu tô aqui na frente. Destinos são vários, raros. Tudo é percorrer, mas vai pagar com espinhos ou flor. Dizia sem ser, estimule seu desejo. A cada amanhecer é o controle absoluto. Mente e proceder. Viver, viver, viver e ser livre. Jamais refém do pensamento, vai saber. Viver, viver, viver e ser livre. Jamais refém do pensamento, vai saber. A vida é feita de fazer escolhas. Joga a moeda, vai caro ou coroa. E feita assim o charme da patroa. Digas qual vai ser? Qual vai ser? A vida é feita de